Sejam bem-vindos. A partir deste momento, as músicas e as batidas te levarão para uma viagem. I will see you later. Entra em cena. O CD Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Depois de ouvir, você jamais será o mesmo. Come inside and be healed, my child. Produção e mixagens, Gilberto é o Bicho.